Os irmãos Ellison e Joninho. É talento puro ao seu dispor. Live. Vem, meu super pop! Eu vim aqui só pra te ver! Live. Vamos botar pra subir, meu águia! É isso que a galera quer, meu pop! Eu quero voar com águia pra galera enlouquecer. É assim que eu gosto. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Estamos prontos! Então segura, que lá vem bicada! Abrindo tuas asas e dando bicada, meu águia! Hoje eu vou dar-lhe a bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada. Cadê essa bicada? Bicada. Humildade! Com simplicidade! Foi isso que te conquistou, minha família! E aí, Santana? Para começar! Aliás, já começou há muito tempo! E o pop só faz abrir, tá mais ainda! Joga o bracinho direito pra cima! E lá vai o Maninho Juninho! Outro! Um, dois, três, libera! Ei, neguinho! Tu me paga, viu, garoto? Bola pra cima! O águia chegou. Olha, eu tô muito feliz que depois de muitos anos a gente tá de volta em Santana pra fazer essa festa. Quem conhece a nossa história sabe que o pop começou aqui em Santana, nessa festividade de Santana, e nós estamos de volta com muita honra. Eu poderia aqui dizer que a festa foi hoje, mas como a gente respeita todo mundo, o mundo é de todos, então deixa esse papo pra lá e bora balançar! Isso é pop! Endoida! DJ Alisson, você é o Xumi, o Tom Mix aí, o Mandini por ali, o Vitinho também, Ismael no pop, e o Moca, e a galera endoida! endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o meu parceiro Thiago Garcia, valeu Marquinho! Valeu, minha grande família! Eu quero primeiro direita e depois esquerda. É o seguinte. A galera vai. Bota a luz aqui. A galera vai botar a mãozinha direita pra cima. Mãozinha direita, todo mundo. Bora, bora, bora, bora! Mãozinha direita, mãozinha direita. A mãozinha direita joga vocês pra ali, né? Então vai pra lá. Aí vocês vão comandar os efeitos especiais do Pop. Aí joga. Mãozinha direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Tem que ser devagarinho. Que é pra gente começar aqui a comandar. Atenção. Bora fazer. Direita. A direita, tênis é pra cá, ó. Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Parou! Aí você fica com a mãozinha lá em cima, assim, ó. Balançando, pedindo bênçãos divinas. Bênçãos aí de Santana pra todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Sabe por quê? O Águia bota pra subir! Acende a chama, meu Águia! Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, aí meu parceiro Lucas Moraes, um abraço pra vocês, Léo Moraes, os grandalhões do Pop, São Paulo, Madrid, a França, hein? Um, dois, três, toma mais uma! Põe a mãozinha pra cima e grita! Joga! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Libera, Alisson! O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. Senhores, luz nele, luz nele, mensagens, DJ Alisson, o show das aparelhagens. E quem tá feliz vai liberando geral agora, vai. Amor, eu sei que eu falhei bem. Oi, amor. Amor, eu sei, te magoei bem. Te amo. Te amo tanto. Vocês! Custa tanto. Me disseram que vocês estavam cantando todas agora. Sente, sente. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Eu quero ver bem forte! Eu sou o O quê? Só mais. Só mais uma chance. Só mais. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão que fica bonito. Esse é o Super Pop do Hélice Juninho, Dom Rangir. Bicho, meu águia, dá-lhe uma bicada de novo que já deixa ontem, vai. Dá-lhe uma bicada de novo. Ele já tá acostumado com isso, pô. Vai, libera! repartiu meu coração. Esse pra todos não quero mais. Ó, a tabela é o cara que não pisa na bola. A gente chama ele, vai mesmo, meu irmão. E de mão dadas não ia andar. E agora? Agora pensa o som. O quê? Tudo virou. Pode crer. Agora vejam só. O quê? O jogo virou. Como esse mundo. Agora o refrão, agora o refrão, agora o refrão, refrão, refrão, refrão. Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. DJ Jordan tá aí com a gente também. Obrigado, Jordan. Nosso representante em São Domingos do Capim. Rapaz, esses caras mandam no pop, viu, meu irmão? Vai! Bora esquentando, Juninho! Paisandu aí, cadê a torcida do Papão? Quem é do Paisandu, bota o Brasil pra cima, só a galera do Bicola. Papão não vai cair não, meu irmão. Quem é do Paisandu, bota o Brasil pra cima, só quem é do Papão. Vai cantando bem forte. Vamos pra cima, Papão. E o quê? Quero gritar, gritar campeão. Vamos, Papão! Pra cima, Papão! Quero! O quê? Gritar campeão! E agora, Juninho, eu quero ver a galera do clube do Remo. Quem é do Leão? Explode! Quem é do Leão? Joga o bracinho pra cima! Quem é do Leão? Canta! Uma coisa eu te peço. Honra essa camisa. De novo! Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Meu poderoso leão. Oh, oh, oh, oh. Acende as chamas, meu águia. Tesoura chique com o vereador Nasa aqui com a gente. Alô, meu vereador Nasa! Então, a nossa galera de Concórdia do Pará aqui presente também. Valeu de coração. Meu amigo Emerson Celestino daqui também. As nossas popetes também juntinho com a gente. É com a da saudade, meu irmão. Hoje vamos pra cima. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ismael! Para, maninho, não precisa ensaiar, você já sabe como é que é. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, Alisson. Mais uma vez, eu vou descer um pouquinho aqui no meio da galera, no meio da galera, no meio da galera. Bora fazer, vocês! Um, dois, três, vai, vai, vai! Ótimo, maravilhoso, mas pode ser melhor, mortadela, pode ser melhor. Aí todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo faz a mesma coisa. Aí o Elis disse, peraí, eu vou pesquisar de novo e vou fazer a galera cantar diferente. Bora ver se vai dar certo aqui em Santana, né? Um, dois, três, vocês, vocês, vocês. É cocada boa, não é? Bora fazer mais uma pra gravar, pra gravar agora, pra gravar, pra gravar, pra gravar, pra gravar, pra gravar. Um, dois, três, vai! É focada boa, não é? Tá todo mundo no clima, Alisson! DJ Alisson é bom, quando ele entra o som é dobrado. DJ Alisson é bom, quando ele entra o som é dobrado. Yeah! Entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, então, toma mais um! Saudade para Gominas, hein, Thiago? Minha amiga Jaicinha, grande família, o Marquinho também, o Lucas, Playboy, meu primo Thiago Garcia também, toda a grande família. Thiago, bora endoidar, que hoje nós estamos no setor, meu irmão. Bora pra cima, bora pra cima. Emerson Celestino, lá de Concórdia do Pará, e a minha vice-prefeita Elisângela Celestino, a vice-prefeita mais bonita da região. Tem que levar o Pop Live em Concórdia, galera, tá com saudade, hein? Bora, Emerson, te vira, meu irmão. Engraçado, ele voltou mais uma vez. Esse DJ é engraçado, ele voltou mais uma vez. Aponta o seu amigo que chora pela ex. Aponta o seu amigo que chora pela ex. Aponta o seu amigo que chora pela ex. Aponta o seu amigo que chora pela ex. Peraí. Aí, Douglas, deixa no escurinho tudo aí, maninho. Quem tá afim de beijar na boca hoje aí, bora? Quem tá afim só de ficar porre hoje, meu irmão? E quem gosta do pop aí? Alisson! Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê! Pelo tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. De novo, de novo! E aê! Só lembrando que já 27 de agosto, Super Pop e esse cara aí, MCMM, e as meninas vão no Brawl! Vai ser onde, Juninho? Vai ser no Caribe Show, dia 27 de agosto, depois das férias. Vamos fazer uma onda muito doida. Tem o Kevinho também, dia 14 de agosto. Esse mês de agosto vai ser de muito bom gosto, meu irmão! Acende tudo! Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Vou começar a ensaiar aqui, Alisson. Então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha, tu só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, vai, vai. Fica doidinha, tá no clima. Então vem sentando. Chega na voz isso aí, chega na voz, né? Vai, vai, vai, novinha da favela. O ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme. Mas tem um papo, que é? Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas. Vou comer também suas amigas putiane. Eu vou comer. Sabe o que é mais engraçado, Edson? É que as mulheres cantam mais. Se elas estiverem solteiras, elas não vão, meu irmão. Se estiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Não perdoa ninguém. É o pique. Manda botar no telão, por favor. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com. Nossa, que absurdo, tá com o rabetão com força, com força, com tudo, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê. Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 00. Meu amigo Bruno, minha amiga Ana, também o Samuca, cadê eles? Vai, faz tão aqui com a gente, juntinho. Cadê o Tabaco, rapaz? Meu amigo Tabaco também, tô com saudade dele. Alô, Tabaco, bora tomar donas! O 3 com 6, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vem novinha, safadinha, perder sua safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vou socar a cara, cara, separar. E se você pedir pra mim parar, não vou parar. Porque você que resolveu vir pra base. Então vem cá, se você quer, você vai aguentar. Porque o lindão tá lá. O Dani tá lá, quem foi que mandou você procurar? Quero ver essas meninas descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Meu amigo G. Jordan, bota aqui no telão a festa que vai ter lá em São Domingos do Capim. Já confirmado o agudão aí no microfone pra ficar legal, pra voz sair legal. Isso, vai ser dia 7, né, Marinho? Então vem aqui a festividade lá no São Domingos. Olha aí, 7 de setembro, Arena da Pororoca, São Domingos do Capim. Ouvindo essa galera aí, Jordan, que você tem sangue pop na veia. Quem é do pop dá um grito. Bacana, meu irmão. Mas eu não sei, eu não sei. Mas eu e você somos muito, meu irmão. Quem vai dia 7 de setembro pra São Domingos do Capim curtir o pop dá um grito. Dia 7 de setembro. Vai ser naquela mesma arena que acontece, a Pororoca. Arena da Pororoca, meu irmão. Aquela estrutura toda. Toda a estrutura do pop montada, meu irmão. Ele vai... Você que sabe, é você que manda. É o nosso vereador que manda. 360 na Arena Pororoca. Esse som vai dar lá. Juninho, Edson, Nandinho e Tom batendo pra cima, meu irmão. Tá ali, Juninho. E hoje, a família de Santana do Capim veio matar a sede desse som, meu irmão. Dale, maninho! Valeu, valeu, valeu! Mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha! Aí é o seguinte, agora, agora, quando levantar a mão, as chamas do águia sobe, tá bom? É tipo assim, ó, eu tô com a mão em cima, vou baixar a mão, baixa a mão! Aí, ó, subiu! Desceu! Vocês podem gritar, não tem problema não, assim, ó. Esse é o Pop! É pronto envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai! Vai, vai com o bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam. Mueve esse bumbum tam tam tam. Olha essa morena aí, vamos lá. Mueve esse bumbum tam tam tam. Mueve esse bumbum. Esse bumbum. Pra você. Esse são os considerados aqui, o cara do amor da galera toda. O tabaco, rapaz, o tabaco solteiro aqui, meu irmão, pelo amor de Deus. Joga o bracinho pra cima, só quem é filho de Deus. Bracinho pra cima, quem não deve nada pra ninguém. Quem não deve nada pra ninguém. Joga pra cima. Agora todo mundo vai sair do chão. Um, dois, três, sai do chão. Esse pop é muito louco. Professora Ginelli tá aqui com a gente. Obrigado, minha professora Ginelli. Amiga particular da família Bob Ellison. Bora, botar! Tu tá cá, tu tu tarará no balanço do chico. E doida! Cima, meu irmão! Tô chegando. Alô, Clebinho! Vem pra cá! Sábado, hein? Vem curtir meu som, vem comigo balançar! Bora é pra cima, seu Brasil! O sol aumenta o som pra galera sacudir! Tudatá, tutarará, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar! Tudatá! E a nossa grande família também! Do Amar! É Alisson, é Alisson! Saúde, se a canoa não virar, olê, olê, olá. Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu vou me embriagar. Ei! Eu e ele, ela tinha dado um beijo. Havia dado um dar a emoção. E se a canoa não virar, e diga eu. E se a canoa joga a mão pra cima, joga! Meu parceiro Tabaco, você e toda a galera reunida curtindo o Águia! Feliz, põe a mão pro céu, agradece a Deus aí! E o Ellison põe pra endoidar de novo! Gol! Ellison e Juninho, pagando pra dançar! Santana, Santana, Santana! Obrigado, Santana! Estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Costa Gold. Chega junto aqui, Duda! Não vai, parecia tão neguinho. Naquele cai e não cai. Sai Sabe o que que é, mortadela? Ele vai, não vai. Ele vai dançar. Coçaco dança agora. Na dança do coçaco, não fica coça fora. Coçaco dança agora. Na dança do coçaco, não fica coça fora. Segura mais essa. Eu fiz uma fogueirinha. Olha a fogueira. Eu fiz uma fogueirinha. Esperando meu amor. Esse é a galera que gosta do pop. É o diferencial, o diferencial, né, Tabaco? Mas já chegou o que eu queria. Foi a dar e dar a sorte da beleza que do dia. Lá, lá, lá, o novo cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Me arraiou, acho na areia. Minha sereia, São João é o amor. O homem das passagens mais caras do Brasil tá aqui com a gente! Alô, amigo! Vai, brincadeira, brincadeira! Vamos pra Acapulco ano que vem, meu irmão! Boa tarde! Se tiver um isqueiro, se tiver um celular, acende aí. Um isqueiro, um celular, alguma coisa pra ficar bonito no, na pista aí. Um isqueiro, um celular, acende alguma coisa. Que agora é com vocês! Cadê, cadê, cadê, cadê? Tá doideira hoje, viu? Bora mudar, bora mudar, bora mudar! Um, dois, três! Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim, fazer a correria, os canapinhos atrás de mim. Só quem tem fé em Deus! Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta porque a cabeça, truta, né? Onde seja, tiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Meu parceiro, Ceguetinha na mídia, esse moleque tem história também, Ceguetinha na mídia. Luciano da Distribuidora, também os representantes do vereador Luiz Amaral, dia 7 de setembro, em São Domingos do Capim, é o Pop na Veia! Seguro que nenhum vira lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura moletom. Porque os bico que me vê construta na balada, tenta ver, quer saber? Juninho, nosso amigo Arley. Nada por... Lá de São Domingos do Capim também tá com a gente. Parceirão Arley! A gente te abraça, te rouba e te mata. Acreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me carranca, ela, gerente da Conan. Ela, ó, pique bandidão. Vou em casa na missão, me trombar na coa. Segura embalo, segura embalo, segura embalo. Que eu quero fazer assim, bem gostoso. Pra galera que curte, gosta e dança, ó. Ela me fez comprar um carro. Ai, meu Deus do céu. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Agora você sabe aquele dedinho assim, ó, o dedinho, aponta o dedinho, aquele dedinho pro céu, assim, aponta agora, joga assim, e escolhe uma gata e cruza o dedinho com ela. Quem é que tá solteiro aí, bota o bracinho pra cima também, só quem tá solteiro. Quem pretende casar agora no ano de 2018... E quem não vai casar nunca? Olha onde a gente tá, olha aí, ó. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela... Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Como é que tá aí? Tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Opa! O amor que eu sinto por você. Obrigado, meu padrinho Pezão. Sempre com a gente nas fronteiras aí. E de volta aí o Rob Gol junto com você. Fica melhor ainda, uma dupla. Juntinho, viu, Pezão e Rob? Valeu, Tati também. Toda a galera reunida. Meu amigo Nenê da Dina, também todo mundo aqui no pó. Mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Oi! Todo abraçar. Fazer, se duvidar, pede mais um balde que esse já secou. Pede outro, pede outro. Sem te dar prazer, eu vou beijar o seu pescoço devagar. Garanto que sua perna fica bamba. Meu pela bombaça também. Ele é sua primeira dona, Alisson. Tá ali junto com a grande família. Juntinho e misturado com o Gino Pop. Deixa eu sentir o teu sabor. Olha aqui, a nossa vibe combina. Tu tá ligada que tu pode ser só minha. Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vibe combina. Tu tá ligada que tu pode ser só minha. Meu parceiro Riquinho. Alô, Riquinho. Alô, Lucas Moraes. Meu Léo Moraes. Chega lá, Léo. Os grandalhões do pop! Abre o jogo, acabou. Pra que isso diz? Esse Riquinho é danado, é patrimônio também aqui no pop, viu? Representa muito o pop em São Domingos! Você machucou, noite do meu lado, fica aqui, imaginando. Para, Thiago Garcia! Pode cair nessa vaza de amor. Oi, parabéns! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Bora sacudindo, sacudindo, vai, vai, vai! Vai, DJ Alisson! Sucesso, você é feliz! Nossa, valeu! Isso é bom demais! Alô, Maninho Matheus! Alô, Ismael! Alô, Jordana! Jesus, passa. Eu tô sentindo que vai amanhecer! Isso aqui é bom demais! João Rio! Envolvência na batida do papai! João Rio! E teme tudo quando o sol do bate, não toca coré! Olha o grave! Esse grave do paredão. Vai, cai! Vai descendo. E a galera que tá com o tabaco, aqui na frente. Bote o nome de todo mundo aí no celular, que eu quero abraçar todo mundo aqui. Por favor, escreve no celular o nome de todo mundo pra gente abraçar todos vocês. São amigos do tabaco, são amigos da família Bob. Beleza? Beleza? Sapadão também tá fazendo essa dança. A mina tá danada, joga na roupa, toca coré. Oi! Sacode o pé! Tem que rasgar a porra desse grau. Esse Bob! Nosso amigo João da Farinha, o Jota também, a Branca, Iracita, todo mundo aqui no Pop Live, garoto. Pequinho, ó. Bora, neguinho, bora, neguinho. Isso, papai, grita aí. Super Rubinho, Magnata, o Arlen Safadão, aqui no Pop, a galera de São Domingos do Cabim. Movimento diferente, eu ensino a vocês. Alô, xerife! Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez. Se não tiver tomando uma, vem aqui comigo. Esse hit isso na tua mente vai ficar. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre que tu devagar. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre que tu devagar. Você tu, sempre, sempre, sempre, sempre que tu devagar. Tu não precisa exagerar. Bora, Léo! Bora, Léo! Bora, Léo! Bora, Léo! Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Rapaz, olha a dança do Robigol aí. Passa o pano, mano. A descer, a subir, aqui cai e rebola. Meu Deus! Onde tu trouxe essa dança do Rio de Janeiro? Foi, foi do Rio de Janeiro, foi do Rio de Janeiro, foi. A descer, a subir, aqui cai e rebola. Aqui cai e rebola. Lopinha! E aí, neném da Dinas? Rompendo fronteiras? Vai, Dego, maninha. Eu segui o golaço. Vai! E sábado com as amigas da praia de Jacumã. Também leva a gente que hoje vai rolar. Eu tô embrasadão, é na beira da praia. Liguei meu pai, aumentei o volume. Porque quem vai pra praia amanhã curtir o comandante aí, pô. Ela bota a mão, vamos quebrar, menino, sai. Meu parceiro Marquinho, bota a mão no joelho e vai no chão. Bora, quando a gente dá o bagulho de doida, meu irmão. Te segura que daqui a pouquinho o Edson vai te doidar de vez. Eu uso choque, Super Pop. Tá comigo aí, linha cruzada. Vai, vai, vai. E sábado com as amigas, a praia de Jaguma. Leva as prima, colega. Também leva a Rony. Olha que eu tô embraçadão. É na beira da praia. Aumentei o volume, vou deixar de avião. Cadê as meninas aqui, as meninas? Vai, vai, vai. Oi. Padadinha. Vai. Sim. Olha a bicada, olha a bicada, olha a bicada! Ela bota a mão, come no bagaço! Bora deixar de gracinha, bora pro nosso batida! Marcante! Agora vai! Banda Blas! Banda e DJ Edson! Chora, Robigol! Vem, danado! Bora, maninho! É aquela fronteira que fala, né? Mixando as mais tocadas DJs. Puxando a galera, meu irmão. Na cama ou na lama. Assim, é porque... Eu respiro você. Cuidado com o pezão. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. Eu sou maluca. E hoje, Alisson, aniversário do DJ Edilson. Aqui é o aniversário com a gente, se puder. Maluca por... Traga ele aqui com a gente, minha professora. Eu sou maluca. DJ Edilson. Parabéns, tudo de bom, meu irmãozão. Eu sou maluca. Eu não vou pedir. Porque todo mundo pede que Deus te abençoe, né? Isso aí já tem te abençoado muito. Amazon. E você continue com essa força aí, meu irmãozão. Sandrinha, a Maiara, a Di e também a Sheila. E Robigol, quando tu vem forte, meu irmão. Falta amor, me encontrei com você. Me apaixonei mais uma vez por ti e agora não tem como fugir. você é minha garota. Minha garota. DJ Alisson. Chega aqui, pegue nas minhas mãos e leve pra perto. Sabe o que é bacana tocar aqui, Alisson? É que por onde a gente olha, todo mundo bebendo, as mesas todas cheias. É muita gelada, é muito chope, é muito uísque, meu irmão. E como eu sempre digo, quem não aguenta bebe leite, né, Marinho? Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Bora, Jai! E aí, Moranguete? Decidir. É assim. E a nossa grande família sempre aqui no Pop! Lembrando que sábado, viu, Robigol? Em São Francisco do Pará. Levando toda a galera, levando toda a comitiva. Aí, Nenina Dinas, São Francisco do Pará. É oficial. Você não vai esquecer. Seu grande amor aí, né, meu irmão? Os sonhos e planos vamos dois. Olha pra ela, olha pra ele e diz assim: amor, preciso ter você aqui. Meu amigo piloto Bolo, o Mauro Farrissa, o Rubinho Magnata também, somos bastidores. E ele, Nojinho. Eu falei: resolve, papai. Os grandalhões, isso você falou mesmo. É o Léo Martins e o Lucas Martins. Só faltava a madrinha França aqui agora, papai. Assessoria do vereador Luiz, em peso com a gente, aí disse: Juninho, eu só vou quando o pop parar, não tem papo, não. Super pop, pop, pop, super pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop